42. Colos 42, controle 1, 19, décima 8, bom dia. 398, bom dia. Graças. Salvador, geral 9972. 9972, recebe o controle. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Tango November Echo. Tango November Echo, bom dia. Contato radar, subo nível 400. 400, Tango November Echo. Motor, sinal 9972. 9972, prossiga. Agora recebemos 5x5. Estamos às 13 milhas de malha, polícia está? Autorizado, desça para 3 mil pés. Aprove, está, desça para 3 mil. Controle Salvador, bom dia, mais Tango Juliette, tem essa informação, atiche. Informação, hotel. Mike Tango Juliette, a sua identificação, desça para 5 mil pés. Identificou, 5 mil autorizado, Mike Tango Juliette. O voo no 715, estabilizado. No 715, chame a torre 19895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Golo 705, estabilizado no externo. Golo 705, livre pouso, pista no zero. Vento 1, 10 graus, 10 nós. Livre pouso no zero, golo 705. Autorizado. Controle, o Tango no Weber, poderia voar a Flock? Negativo. Posicionamento, tá? 3201, estamos aqui no 9. Então, 3201 no 9. Tá, vai aguardar um tráfego da Gol que já está ingressando no pátio, vai prosseguir para o gate 10. Faz passagem do banho da Gol retaguarda, tem livre para o Spec Semitaxi, no 804. Confirme a mensagem para o 3201, depois o voo está autorizado a iniciar. Afirmativo, 3201, após passagem do Boeing da Gol retaguarda, tem livre pushback. Perfeito, obrigado, chama para ligar. Então 3171, pronto para cópia? Está pronto, 4371. Então 3171 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Peruísque 50. Decolagem na pista no zero, com primeira curva à direita, saída da Euleda Bidev. Controle Salvador 1, 19, décima 8, aciona 5465, TAM 3171. Autorizado para Guarulhos 340, via Peruísque 50. 0, decolada 1-0 para sua direita, da El Lima de 10, controle 1-1-9-8, transponda 5-4-6-5, já 3-1-7-1. São 3-1-7-1 correto, chame para o perfeccionamento. Vai chamar. Tango November Eco, chame o centro Recife, frequência 12685. Tango November Eco, controle. A escuta, prossiga. Chame o centro Recife 12685. 2685, obrigado. Continuação, Solos 48, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, voo no 795. O 607, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000 pés de VLS pro gol no 607. Mike Tango Juliette, desça para 3000 pés. Reduza para 2109. Mike Tango Juliette, copiou o controle? Copiei com o TJ, 3000 pés, Mike Tango Juliette. Reduza para 2109. 2109, Mike Tango Juliette. General 9972 está no posto localizador e a distância. Federal, chame a torre 1895. Torre Salvador. Federal 9972, estabilizado do ILS ali. Bom dia, Federal 9972, livre pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 08 a mais. Livre pouso. Voo 1795, próxima Juliette. Voo 1795, ingressa via Juliette 802. Juliette para o 2, 1795. Tá, 3201, nós estamos com 145 a bordo, 3:10, Capina. São 3201, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 15. Com 1015, vai via Pátio 1, Índia e Alfa. Pode esperar a torre, tá, monitora a senhora, obrigado, bom dia. Mike Tango Juliette, reduza para 190 nós, desça para 2000 pés, número 3, autorizado de emergência. Ok, 190 nós, a mínima que eu posso reduzir com a configuração limpa é 210 também. Reduz para a mínima limpa, caso necessário, será decorado. Número 3 na aproximação, autorizado ele. Ok, então, vai reduzir 210, aguardando a retoração, mas está no Juliano. Bom dia, tá 3507, cliente da hotel. Confirme 3507? Confirme, Salvador, 3536, cliente da informação hotel. TAM 3507, desça para 4000 pés, chegada Bons. 3507, descendo para 4000 na Bons. O 3507 da TAM. 35316, desça para 3000 pés, chegada Amã. Aproxima de Amã, desce para 35316, confirme número 1 para Bons. Número 3. Liberal 9972 no solo ao 55, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o Pat 3. Alfa e Kilo Pat 3 na sua escuta. Salvador 3201, ponte espera, condições de atuagem imediata, pronto. Salinha e mantenha no 0, tem 3201. Salinha e mantém. Está a 7.8. Ah, eu não tenho radar não, mas dá pra ver aqui pelo olho. É, por gentileza, qual o tipo dela, né? Boeing 737-800. Obrigado. Operador 9607. 607, torre 1895. Obrigado, bom dia. No 607 no ILS. Gol no 607, bom dia, baixou e travou? Afirmo. Gente, gol no 607, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, gol no 607. Salvador, TAM 3171, pushback, acionamento 07. TAM 3171, aguarde. Aguarde, TAM 3201, decola 57, controle agora em 119, 18, bom voo. 19, bom dia. Estou indo Salvador, bom dia, Mike Tango Juliette. Nomeia? Prossiga. Você confirma a posição da aeronave à nossa frente? Passando duna. Ah, tá ok. Se é autorizado, temos condições de encurtar aqui, se eu quiser. Ou a proa de duna também dá presente. Gente, vou e duna. A proa de duna, 35390. Dia controle, gol 605. Bom dia, desça para 5 mil pés, ajuste no 0 no 5. 5.905, 605. Bom dia, para qualquer autorização para Brasília, estou 360. 1.9 para a Copa Brasília. Ok, muito obrigado. Poderia nos adiantar a saída, por gentileza? É a Gole. É a Gole. Gole, obrigado. Pode voar, Daniel, tá 3201? quatrocentos pés, suba 360, autorizado Dael. Já Dael, 3201, né? Desculpe se eu não havia efetuado a chamada inicial, o 3201, desculpa aí. Sinal 9. Sinal 9, final de 2,5 embaixo travado, Mike Tango Juliette. Sente aguardando pista livre, Mike Tango Juliette. Aguardando. Siga. Autorizado pushback acionando 7 para o táxi. Autorizado para chamar táxi, vamos lá, 7. São 3517, veterano com sequenciamento, curva direita para 245, limite ao localizador. Direita 245, limite ao localizador, 3517. 5319, desça para 2000 no 0 no 5. Para 2000 no 0 no 5, 3501. Para 5722, protegimento correto. Sempre para o Solo, bom dia, gol 9607, livrou. Gol 9607, taxi via Alfa, reporte na cidade Juliette. Alfa vai reportar isso da Juliette, o gol

18612, altímetro. Lá 18951, 8295 a torre. Altímetro agora 1015. Confirme a autonomia alternativa. Corrigindo, táxi deve ser via Pátio Índia, até o ponto de espera da 1-0. Altímetro 1-0, 1-5. Pátio Índia, da ponto de espera da 1-0. Após o TAM, Juliette para 62, parou, faltam 5. Após a passagem do TAM, Juliette para o 5 no 607. Web 5722, após o arrebanho da TAM, liberar a retaguarda, está autorizado para chegar aqui a sua. Torre Salvador, trip 53 ou no meia, estabilizado no LS, usará no externo baixado travado. Cid, bom dia, 53, no meio. No meio, bom dia. A pista 1-0 livre, autorizado pouso, vento 1-0 graus com meia dúzia de nós. Uno 605, via BOF, desce para 2000 pés, ajuste na 0-1-5. Via BOF, 2000 pés, na 0-1-5, gol na 0-1-6-0-5. Gol 1995, prossiga. Gol 1995, oceano identificação, via bomba desce para 4000 pés, ajuste na 0-5. Localizador, visual com campo 3507. Alexandre 597, com plano de aproximação, torre 11895. 295, obrigado. Gol 9605, autorizado ILS, XR, pista 90, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, tá voando 5 graus à esquerda devido a formações do gol 605. Direita, chama 121, 19. Direita, 129, obrigado. Estou em Salvador, bom dia, está 3597, meia milha do externo, baixar travado, visual um campo. Está 3517, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, 3517. Meia, livrou na Foxtrot, na sua escolha. 5316, bom dia, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5316. 0, 0, 3, 0, 7. Tá, 5722 e ainda no ponto de história 1895, altímetro 1015. Confirma o teu AB, por gentileza. BOB 131, via Índia, ponto de história 1895. Correto, bom voo. 17, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, com meia dúzia de nós. Leve pouso na 10, 3517. Estou 3171, Decolas 10, controle agora 198, tem um bom voo. Bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, 3171, bom dia, decolou na 3171, no contato radar, 5340, Dael. Flotar 3171, 3 voando, direto Leda, UBDEV. Direto Leda, então 3171. Obrigado. Localizador Gol 605, visual. Gol 605, completa de aproximação, torre 11895. 295, obrigado. Ali mantém cabeceira no 0, 5722. Eu tô regulando 605. No 605, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. O senhor está baixado, travado. São 3517, solo aos 11, direita 121, 19. Direita 219, 3517. Autorização 5722, livre da colagem da 110,